Ela chamou o beco, safada. Vai passando a mão na cachoeira. Me mama. Até o dia vai. Chamou o beco, safada. Vai passando a mão na cachoeira.